agora é lei. O engarrafamento de água mineral em galões passará por regulamentação no estado. Foi publicada nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, a promulgação da Lei 6.690, de 2014, que cria normas para oferta de galões de 10 a 20 litros no estado. A nova regra é resultado da derrubada, na última semana, do veto do governador Sérgio Cabral ao projeto de Lei 913-A, de 2007, assinado pela deputada Inês Pandeló, do PT. O texto determina que a comercialização em vasilhames retornáveis utilize apenas embalagens serigrafadas, com a marca da fonte e o registro no Departamento de Recursos Minerais e no Departamento Nacional de Produção Mineral. Sem essas informações, o comércio será proibido. Reportagem Patrícia Potevan.